Olá, meus queridos e eternos namorados. Estamos chegando para mais um Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio. Para você, um lindo e maravilhoso mês de maio. Eu sou Fabrício Brandão e a partir de agora te faço companhia para tocar o seu coração com as músicas mais românticas de todos os tempos aqui no nosso Encontro Central. As canções imortais. Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Sangue.

I've still got the blues for you. Músicas inesquecíveis. Canções imortais. Isn't it weird? Isn't it strange? Even though we're just strangers on this runaway train, we're

afraid to try again. I miss you. Oh, I miss you. Músicas inesquecíveis. Thank you.

light over the horizon into our eyes. Estamos apresentando Really thought that I could live without you. Encontro Central. Canções imortais. Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful.

time goes by, no time to cry. Lies you and I a lot. Day, love turns up where we belong. Where the eagles cry on a mountain high. Love turns up where we Encontro Central, o coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis.

love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. As canções imortais. I love you. Estamos apresentando Encontro Central. Two their bodies become